Foste ave de passagem e não sei por que razão me fui habituando cada dia mais a ti. Os dois inventamos a aventura do amor. Encheste a minha vida e depois vi-te partir sem me dizer adeus. Eu te vi partir. Quero buscar nas tuas mãos o melhor caminho e que te sintas mulher uma noite comigo. Sinto desejos de ti. Sinto desejos de ti. A sede da alma e descobrir o amor logo pela manhã. Sinto desejos de ti. Sinto desejos de ti. Nada mais triste que o silêncio e a dor. Procuro-te na noite, sabendo que te perdi. Pergunto ao vento, pelo som da tua voz. Procuro um lugar em que tu te escondes. Sinto desejos de ti. Quero apagar nos teus lábios a sede da alma e descobrir o amor logo pela manhã. Sinto desejos de ti. Sinto desejos de ti. Passamos a noite entre o inferno e o céu. Arranhas tu, arranho eu. Passamos a noite entre o inferno e o céu.

da chuva é agosto. E sinto que nada é permanente. Sei que tudo muda, que tudo passa. Nunca nada é para sempre. Como um livro que não li. Por isso eu sinto, sei que vou te esquecer. Que desta vez irei dizer: eu primeiro virar a página e querer rasgar as cartas que eu te escrevi. Sei que vou sair e viver sem ti. Querer que

vai-te dar o que eu te dei. Podem até dar-te algum prazer, mas posso até jurar, tu vais ver, ninguém te vai amar como eu te amei. Tu podes provar milhões de beijos, mas sei que tu te vais lembrar. Esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no teu coração, na noite fria, solidão, saudade, vais chamar meu nome. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de Canal 2. Não dá pra perder este momento, feito com calor de ti. Quero te encontrar no tempo que perdi. Não dá pra perder o gosto intenso de poder gostar de ti. Sentir

vista, a esperança acesa atrás do mundo. Existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro. Thank you.